Tente. Papá Romeu Oscar, Oscar Bravo, confere. Solicitando 70. São 3217, Confins 360, informação Quebec, confere, aguarde para a cópia. Afirmativo, Confins, nível 360, aguarda para a cópia. Para decolar, estamos no 4 anos, nós. Controle Salvador, boa tarde, é o 35488, centro, informação Quebec. 35488, ação de identificação, desse mantém 050. Ajuste altímetro 0095. Autorizado, vai. ITAP, 35488. Sente ao 050, 0095. Autorizado, ITAP, 30. Curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após voa posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu, 16, após Bravo, Hotel Zulu, após Charlie, November, Foxtrot, após direto com Fins. Controle 199.35, acena 5155. 1075. Curva direita, saída da El, transição Leda, Bridge, Upper Zulu, 16, com Fins. Controle 11935, transponder 5155, TAM 3217. Gente, após interceptar o Zulu 16, voa Bravo, Hotel Zulu, após Charlie November Foxtrot, após Confis. Afirmativo, Bravo, Hotel Zulu, após Charlie November Foxtrot, grato, TAM 3217. Chame pronto para acionamento push, portão 05, TAM 3217. Chame para pushback, acionamento portão 5, TAM 3207. Salvador, boa tarde, Azul 4118. Decolou cruzando 1600 para 380. Azul 4118, contato radar na decolagem, sua para nível 380, saída da El. 380 na ADAEL, 4118. Para pista 17. Vento 180 graus, 129, ajuste no 015. 7. Cruzará, cancelamento, Mike, beleza. Lomo 755, no solo aos 21, prosseguindo táxi 21 decimal 9. 219, 755. 5. Lomo 755, táxi via Alfa, reportando seu táxi foi Juliette. Alfa, reportando seu Juliette, 755. Veracruz, após Interlagos. Sim, mas eu tá passando um pouquinho afastado aqui do Veracruz, em função do lançamento de PQB. Estamos com 07 a bordo, 0160 acionado. 7. É 6314. Atentando para o Airbus da TAM, que está ingressando agora no portão 07. Táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0. No ponto de espera torre 118, decimal 612. Ajuste no 0, 15. Juliette Alfa, 1186. Chané 6314. Cancela Juliette, 1755. 1755, mantenha-se antes da taxa Juliette. Após a passagem do Airbus da Oceanair, ingressa via Juliette para o portão 08. Oceanair 08, 755. Solo Salvador, 3217, pronto para pushback, acionamento, portão 5. Quente, aguarde para acionamento, push, TAM 3217. Guardará, TAM 3217. Salve Salvador, Passareta 231, boa tarde. Passareta 2231, para Barreiras, nível 340, informação a Quebec, aguarde para a Copa. Passareta Quebec, aguardando, 2231. 4118, sobe restrito, nível 320. 320, restrito, 4118. 3217, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol, a sua retaguarda, está autorizado o pushback e acionamento, chama para o táxi. Coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Gol, autorizado pushback e acionamento, TAN 3217. E para o pushback e acionamento no 10, Ocean Air 63, 21. Torre Ocean Air 6314, boa tarde, quando espera pronto. Qual posição, por favor, solo? Posição 05. Só um momento, obrigado. A linha e decola, posição 10, Ocean Air 6314. Eu marquei que o Vitor abandonou a final do ILS, está ingressando base da 17. Autorizado, pouso, pista no 7, 190 com 12, Mike Acovito. Autorizado, pouso, Mike Acovito. Tá, mantendo 050. Ciente, 35488. Oscar, bravo, prossiga para o setor oeste da ilha. Estamos em condições de iniciar o lançamento, parceiro. Está livre o lançamento, Oscar Bravo, informa para a descida. Oscar, muito obrigado. Do 2231, pronto para cópia? Pronto, 2231. Autorizado Barreira, Sierra, November, Bravo Romeu, nível 340, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, alvo após direto. Controle 119.35, aciona 5165. Ok, 340 autorizado para Barreira, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, alvo após DCP, 1935, 5165, 2231. Protejamento correto, chamo pronto para acionamento, puxa remoto no 4, passaria 2231. Chamaremos 2231. Copiou? 27. Puxa 6314, decola os 27, controle 119.35. 119.35, Oxané 6314. Para descida, Oscar, Bravo. Oscar, Bravo, autoridade descida até 2.500 pés, após descida seu critério, ao cruzar 2.500 pés, tem frequência livre. Bravo, muito bravo. 3-1-4, Momo Flock. Xanema 3-1-4, contato radar na decolagem, sul para nível 340, saída Momo, transição Flock. Para ingresso da Interlagos, o Índia Juliet. Gente, Vitor Índia Juliet, é posso visual caródromo rotatória? Não está dentro, Júlio. O gasto de frequência é o Oscar Bravo. Oscar Bravo, frequência livre. Bravo. Controle Salvador, boa tarde, é o TAN 3694, paciente da Quebec. TAN 3694, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desce para nível de voo 050. Desce para o 050, na chegada a mar e a possibilidade de voar na frente de TAP. Aguarde o 4... correção, aguarde o TAN 3694. Voltando a ser a nossa data guarda. Transição de Santoia, pode ser boa tarde, está passando o dia para a bolsa, a gente vai tomar a sua transição. Agora a autonomia, alternando com fim. Está autorizado, então, ingresso corredores Vera Cruz, ingresso no corredor Interlagos, reposto para a descida. Voida presente pro de Paris. Saída alta e descida para 1.500 pés, autorizado, descida para 1.500 pés, ajuste 10 no 5, isso Bravo Zulu. 1925, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Informo tráfego, posição de 11 horas, 5 milhas no rumo oeste, ao 1.500 pés, um Papa Alfa 34. É, 3.000 livre da região em Pelo, ou 1925. Então 3694, presente, está autorizado, TAP. TAP, graças. Controle 35488, atingindo 2.000, estabilizado no localizador. 5488, completo final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal meia dúzia. 18.62, obrigado. Chané 6314, solicita pro Odimomo ou Flock. O Chané 6314, presente está autorizada pro Odimomo, aguarde coordenação com o Centro Recife. Pro Odimomo, grato. Boa no 925, desça para 2.000 pés, o justo no 0 no 5, livre LS, pistão no 0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. No 5. 5488. Está pronto para o táxi, TAM 3217, POB 75, autonomia 0314, alternando Guarulhos. Azul 41 na noite, chame Recife, 1288, alternando no 33, decimal 25. 288-3325, Recife 41 na noite. Campo Avesto, Índia Júlia. Aeronave da Avianca, Victor Juliette Alfa. Quando pronto, ponto espera 118.6, ajuste altímetro 10 no 5, TAM 3217. Victor India Juliette. Victor India Juliette, boa tarde. Reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro no 7, Palmarim, eixo da pista no 7 livre. Vento 180 graus no 4, nós ajuste no 0 no 5. Temos um tráfego agora na final, pista no 0. A TR da tripla, aproximadamente 3 milhas da cabeceira. Visual com tráfego, passará 2 milhas, 1 no 7. O Índia Júlio com o vento alinhado. Torre Salvador, Chané 6321, está. Tráfego visual, está pronto com o Chané 6321, após a passagem do ATR da trip na curta final, ali mantém pista no 0. Após o ATR na curta final, ali mantém no 0, Chané 6321. Final normal, poderia confirmar o vento? Confirmo, o vento é de 190 com 14 nós. Ciente, muito grato. Nada. Vitorinho de Juliette, eixo da pista no 7 livre, tem autorizado pouso, vento 190 graus, 12 nós. De olho. De olho, livre não, não. Vai, velho. Estabilizado 1925. 1925, complete final, chame torre frequência 198, decimal meia dúzia. 1925. Boa, 1925. Rodando 925, boa, complete aproximação, guardi informação de pista livre, número 1 para pouso. Informo Airbus ingressando para decolar 5, autorizado, vento 190 graus, 129, ajuste 1015. Gente. Trip 5488, solo aos 34, ao livrar direito, 121, decimal 9. 3694, desce para 2010, ajustado no 015, vai reportar estabilizado ILS. Decolagem livre, acima até o nível. Alô, 355-488, livrou nosso escuta. 355-488, segue via Alfa Kilo para o pátio 3, posição será 04. Alfa Kilo, pátio 03, a posição é 045-488. Uno 925, pista livre autorizado por pouso. Uno 90 graus, 129. Repouso. Em Recife, Uno 2085, alternando Uno 25, decimal 45. 2085, 2545, obrigado. Não, ali mantém, então, 32, Uno 7. Oxanera, 6321, decola 35, controle 19, decimal 35. 935, bom dia, 6321. Bom dia. Xaner 6321, boa tarde. Xaner 6321, boa tarde. Contato radar na decolagem. Subnível de voo 380, saída Golival Alfito. Golival Alfito, 380, central 3, Alô, passaria 2231, remota 14 para puxa acionamento. Autorizado, chame para o táxi, passaria 2231. Chamar para o táxi, 2231. Boa tarde. Boa, era? Pesa no 1, né? Coronado 25, solos 37121, décima 9, para prosseguir no táxi. 7. Tá 3217, autorizado a decolagem, vento 180 graus, 129. Iniciando 3217. Xaner 6321. Prossiga, Xaner 6321. Xaner 6321 prossiga para Salvador. Autoriza a proa de... Está autorizado proa de Val, Xaner 6321. Obrigado. Decola 38, controle 119, decimal 35. 1935, bom dia, 3217. Bom dia. Boa tarde, eu tá 3217, cruza 2000, pode voar da EL? Tá 3217, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, após 2000, peste autorizado. Curva direita, proide da EL, após da EL, voa Leda, bridge. Pra direita. Da, direto da EL, Leda Bridge, e subindo sem restrições ao 360, 3217. 4, 6, na informação Quebec, confie. 2584, para Brasília, ou 380, pronto para a cota. 6, na informação Quebec, confie. Afirmativo, informação Quebec. 6, Ciente autorizado Brasília nível 380 pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119 decimal 35, aciona 5144. Tem informação que der. Gol no 395, acione identificação, está autorizada a chegada Mari, desça nível de voo 050. 050 na Mari, gol no 395. Controle Salvador, o TAM 3694, está no localizador, ali está a cabeceira no 0. TAM 3694, passando posição do 1 agora, complete final, chame Torre 118, decimal 6 dúzia. Torre 1186, TAM 3694. Manda os dados com a mesma, ok? Força Aérea 2584. Chamada Torre 1186 e confirmado. Salvo passarela 2231 com 32 no POB, alterna Brasília 320, pronto para ataque. Salvador, boa tarde, alterna 3694, estabilizado ILS X-Ray. Autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera torre 18, decimal 612, ajuste 10, 15. Juliette Alfa, ponto de espera 1862, para 10, 2231. Gol no 925, agilizando na medida do possível, ingressa via Índia para o portão 03. Índia 03, 905. Alô, Salvador, boa tarde, 7, 7, 7, 7. Confirmando quem chamou o solo? Webjet 5729 com fins 340. Informação a Quebec, aguarde para a cópia. Salvador Ground, this is Go 1013, good afternoon. Information Quebec received. 1013, Congonhas, flight level 360. Quebec formation, standby to wait in 6 liters. Roger, do you have our departure, if possible? Dial departure. Thank you. Fala, Gol 975. Gol 975. Gol 755, com fins 360. Informação a Quebec, número 3 para a cópia, aguarde. Guarda. Objeto 5729, pronto para cópia? Gente, cheque o equipamento, eu tô clareza 2, ok? O objeto 5729. Como tá recebendo agora? Clareza 3 agora, o objeto 5729. Pronto para cópia, senhora, 5729. Agora 5/5, pronto para cópia, o objeto 5729. Firmo. Autorizado com fins, nível 340, decola da 10 no perfil da saída da El, Leda, após boa posição, Bridge, Bravo Romeo India, Delta Eco, quando intercepta, correção, aí, após como rota plano de voo, controle 119, decimal 35, aciona 5403, confirmando curva direita após a decolagem. Autorizado com fins, 340, conforme claro, saída da El, após Leda, controle 119-35-34-0-3-7-7-2-1. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento. Puxa, portão 612, o objeto 5729. Passa a linha do 2231. Ali mantém o 0. Ali mantém 2231. Tá 3694, solo 44, livrar direito no 21 decimal 9. 219 direito, 3694. Está presente? presente na toda rotatória, era presente. Pode visual com campo isso para azul. Para horário visual com campo azul. Battery 119.35, squawk 5177. Here from Salvador to Congonhas, flight level 360, runway departure 10, on the right, maintaining the IL departure, after the IL flight heading Lida, in bridge position, squawk 5177, Salvador departure 1935, go 1013. Switchback correct, report ready for startup and push, gate 04. Okay, I'll report when to push back startup, go 1013. São 3694, táxi via Alfa, reportante seu táxi foi Juliette para ingresso. Alfa, reportante a Juliette, 3694. Uno 755, pronto para COP? Afirmo. Autorizado com fins nível 360, decola da 10, curva direita, perfil da saída da El, Leda, após voa posição, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Controle 119.35, aciona 5174. Autorizado 360, para confins, plano de voo, decola, curva direita, saída da El, após decolar, após saída, posição Bright, Bravo Romeo Índia Delta Eco, 119.35, controle 517, quanto ao transponder. Protejamento correto, estamos pronto para acionamento, push, portão 08. Vai chamar. Tan 3694, ingressa via Juliette para o portão 05. Via Juliette, portão 05, 3694. Boa tarde, Papa Romeu, Tango, Índia, Bravo. Papa Romeu, Tango, Índia, Bravo, confirmando sobrevoo em Costa do Sauípe, 500 pés, confirma. 500 pés via litoral. Sente informação a Quebec, Costa do Sauípe autorizado, 500 pés, linha do litoral, decola da 107, curva direita, aciona 0135, controle 119.35, torre 118.6, dúzia. Papa Romeu, Tango, Índia Bravo. 500 pés, curva direita, 0135 é o transponder, 119.35 é o controle, 118.6, torre, Tango, Índia Bravo. Da Momo Albo DCT, quando possível ser chamado de pouso. Momo Albo DCT, após, já te chamamos para o estimado 2230. 2230. Bono 395, copia o controle? Copia, 395. Na 395, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, livre LS, pistão na 0 de Salvador, reporte estabilizado. Desculpe, quem cotejou foi o Gol 1395. Afirmativo, Gol 1395, desça para 2000 pés, o ajuste 1015 está livre LS para pistão 10 de Salvador, reporte estabilizado, Gol 1395. Positivo, Gol 1395, desce para 2000, está autorizado o ILS da 10 de Salvador e portará estabilizado, Gol 1395. Patango Whisky, Golf, Fox Touch, prossiga. Patango Whisky, Golf, Fox Touch, ainda não tem o seu plano no sistema, confirme a EOBT. Dentro de alguns instantes deve estar chegando aqui. Assim que eu obtiver o plano, eu estarei copiando, ok? Solo 7729, portão 62 autorizado, chame para o táxi, o objeto.